7 complete no LS, chame a torre 1-1-8-6-12. 1-1-8-6-9-0-7. Chame 62, chame Recife, frequência 1-2-8-5, alterne 2-5-4-5. Chamada sempre Recife na frequência 1-2-6-5-1-2-5-4-5, alternada na 3-6-6-2. Total, continua aproximação, aguarda a autorização em pouso. Aguardando a autorização para pouso, total 9907. 3561, livre decolar, vento 120 graus, 109. Livre decolar, 3561. 209, reduza para aproximação, está autorizado sinal LS, desça para 2000 pés e aposto localizador estabilizado. Procura, aportará e reduz, caso 209. Decola os 28, controle 19 decimal 35. 1935, obrigado, boa noite. 9907, total, livre pouso, 120 graus, 8 mais. Pouso para total, 9907. Decolou passando 1800 agora. Boa noite, 3561, contato radar na decolagem, suba para nível 380, mantenha a saída agora. 380 no perfil, 3561. Táxi da 352, altera Aracaju, 1h54, COAD 97. Quem tá ali no táxi, meia desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, reportará, estabilizado no 076. Está aí atrás, iniciando o táxi, após ele, chame para o táxi. Autorizado, plano navegação, 747. Total no solo aos 3-1 no liga direita até o pátio 3 na minha escuta. Direita até o pátio 3 na sua escuta. Total. Livre pouso 100 graus, 109. Livre pouso azul 4209. Controle 335, mesmo solicita direto ao Fito. Aguarde. Aguardo. Salvador, Oxané, 6313, quem dizer informação alfa para Guarulhos. Voltar 3122, pode estar pronto. 3152, está autorizado ali a manter. Ali a manter, está 3152. Quem 6313 para Copa Guarulhos, está pronto? Pronto, quase. Está autorizado, 360 Guarulhos, Apero Isque 50, decola da 10 com curva à direita, saída da El, Leda e depois voa Bidev. Aciona o código 5545 e o controle 119.35. 6313 Chanel, autorizado 360 Guarulhos, Apero Isque 50. Saída da El, Leda, Bidev, decolando da 10 curva à direita. 5545 transponder no controle 1935, Oxané, 6313. Correto, chama para pushback. Amarei. 4209, Solos 33, nível direita, táxi Alfa e Juliette, portão 8 na minha escuta. Alfa e Juliette pro portão 8 na sua escuta, 4209 azul. 3152, autorizado alinhar e decolar, vento 120 graus, 109. Ali decola, tá 3152. Decolas 35, controle 19, decimal 35. 1935, então 3152. Tinha minha torre, 1862. 1862, decolou 0, 7, 6. 3561 no Recife, frequência 126, corrige 1288, alterne 1260. Recife 288, 260, obrigado, boa noite. Transformador, boa noite, 3152. 1952, contato radar, suba para nível 330, sai da pouco. 330, fuga 3152. Oi, Salvador, boa noite, gol 1076. Vai passar o marcador externo, trem baixo travado, pista vista. 180 para 150, informação alfa. Boa noite, Santa 305, identifique, chegada a mar e desça para 2000 pés, reporte localizador estabilizado, número 2 na aproximação. 1014 ao ajuste. 2014, está livre da via, chamada estabilizado, Santa 305, número 2. contato com o objeto 6747 com 1228, 3 horas e 50 minutos, alternada Leão. É 128? 128. Livre o táxi à direita até o ponto de espera, chame torre 18, decimal, meia dúzia, quando pronto. Táxi à direita até o ponto de espera, torre 118, meia dúzia, quando pronto, 6747. Ô, Salvador, 3305, podia voar na proa de táxi. Autorizado. Portanto, 3305 por adicar. Obrigado. Controle Salvador, o Rio 5972. Torre Salvador, boa noite, objeto 6747, no ponto de pedal 90 pão. Rio 5972, boa. Boa noite, Rio 5972, identifique, chegada bom, FIDE se mantém o nível 040, 1014 ajuste. 076 Gol, no solo aos 39, livre à direita, táxi na minha escuta, via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612 na sua escuta, Gol na 7. Eu, Charlie X-Way, chame na frequência 11935. Salvador, muito boa noite, eu chamei 6224, sempre dá informação alta. Boa noite, eu chamei 6224, identifique, chegada Mari, disse mantenha nível de voo 050. Mantenha a chegada Mari, o número 3 na aproximação, 1014 ajuste. Gente, das condições, descendo autorizado 050 na chegada Mari. 6224. Boa noite, Papa Tango Romeu Charlie X-Way, identifique. Meu Charlie X-Way está 70 milhas nordeste de Salvador, mantém-se em condições visuais no 025, mantendo o litoral, reporte descida. O Romeu Charlie X-Way. Reconhecimento dos corredores visuais de Salvador? Sente. Santo 3152, chame Recife, frequência 12085. A secundária 12545, boa noite. Santo 3152, copiou Salvador? Negativo, prossiga. Recife agora, frequência 12085, alterne 125, decimal 45, boa noite. Recife 1285 2545 3152, boa noite. Decola 6747, contato radar, suba para nível 340, manter a saída da EL. Sobe 340, manter a saída da EL, Webjet 6747. Salvador, Oxalera 6393, posição 01 para o Puxo Vento Tornamento. Autorizado, chame táxi. Porta 10 táxi, 6313. Da Bridge, ok? Para, para autorização, chame Torre 186. Ok, obrigado. Com 972, desça para 3.000 pés, 10 no 4, ajuste. 3.000, 10 no 4, no ajuste, o Rio 5972. Jet 6747, chame Recife, frequência 1251, Lanterne 3325, boa noite. Recife 1251, Lanterne 3325, boa noite, Jet 6747. Esse é para 1 no 1510, 1014 no ajuste. Ingressando no corredor forte após Interlagos. Sou meu, Charlie X-Way, vai reportar na rotatória. Romeu Charlie X-Ray. Gente, Forte, Cerrado, descendo para Pio, que é som P14 Romeu Charlie X-Ray. Autorizador, já está visual com a 10, já está 3305. Tanto 3305, complete final ILS, chamando a torre na frequência no 8612, é tanto 3305. 8612, até daqui a pouco. É. Gente, aguarde copy um minuto, 9649. Escuta. Torre Salvador, boa noite, Sérgio. 305, uma milha e meia do externo. Sérgio, 305, cheque trem livre pouso, 120 graus, 10 mais. Sérgio, pouso baixou e travou, 3305. Nove meia quatro nove, autorizado para Galeão, 340 nível, na Perisque 50, decola curva à direita, saída da El, Leda e depois voa Bidev. Aciona o código 5556 e o controle é 119, decimal 35. Ativo, está autorizado para o Galeão, nível 340, conforme o Whisky 50. Curva direita após, Dael, Leda, Bidev. 5556 é o código transponder, 119.35 é o controle de saída, Rio 9649. Correto, chama para o acionamento. Chamará. Salvador, o Ocean Air 6313 para o táxi, PB 138 após 3 horas e 40 de autonomia, alternado Galeão. Autorizado o táxi até o ponto de espera, chama pronto para decolagem. Reportarei o 6313. 72, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador estabilizado. Autorizado 2000 pés, autorizado LS, reportarei estabilizado localizador Rio 5972. Machiné 6224, desça para 3000 pés, 1014 no ajuste, reporte localizador, agora número 3 na aproximação. Autorizado 3014, número 3 na aproximação, 6224. Salvador, boa noite, Gol 0074, Guarulhos 400. Guarulhos, aguarde cópia. Guarda, poderia fumar se vida previsto? Dael. Obrigado. O Rio 5972. Está cruzado o localizador. Cada 10 pronto, Oceanar 6303. Controle o Rio 5972, estabilizado o localizador. Rio 5972, complete LS, chame a torre, 1862. Completando em LS, 1862, a torre, o Rio 5972. Som. Está mantendo a 3. Salvador, Rio 5972, ULS com Campo à Vista. Seu solo 51, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Via Alfa vai chamar na Juliette na sua escuta. O Rio 5972, cheque trem livre pouso, 120 graus, 10 mais. Baixou e travou, livre pouso, Rio 5972. 4, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador estabilizado. Autorizado 2000 ILS, reportado estabilizado, 6224. 6224, pronta cópia. Segundo 074 para cópia. Salvador, boa noite. 4209 Azul, Alfa 380 com fins para cópia. Gente, está autorizado para confins nível 380 na Pesulu 16, decola da 10 com curva à direita na saída da El Leda e depois voa posição bridge. Aciona o código 5555 e o controle é 119.35 na saída. Autorizado confins nível 380, decola da 10 direita da El Leda bridge Pesulu 16. Transponder 5555 e o controle 119.35 azul 4209. Correto, chama para o acionamento. Chama agora pronto na 8, 4209 azul. Para ingresso, tá 3305. 3305, tá autorizado, esquerda, portão 7. Esquerda, João, para o 07, 3305. Xanel 6313, autorizado, ele é manter o 10. Ali é manter o 10, Xanel 6313. Salvador, boa noite, está 3178, informação alfa. Está 3178, acione identificação, chegada Mari. Desça para 2000 pés, 1014 ajuste. Reporte estabilizado no curso localizador. Está 3178. Identificou 2000, reportar estabilizado, autoriza por hora da posição Duna. Oi, TAP, está 3178. TAP, obrigado, está 3178. Xené 6224, complete no LS, chame a torre 118-612. 118-612, obrigado, 6224. Controle Salvador, muito boa noite, trip 5515, transfere ciente da Alfa voando Bonfi. Trip 5515, acione identificação, põe na proa de Bonfi para chegada Bonfi, ajuste 1014, reporte descida. 65 milhas, Nordeste de Salvador, está sob vigilância, trip 5515. Reporta para descida, vigilância, trip 5515. Chegou a autorização de pouso, 224. O P313 livre decolar, 120 graus, 8 nós. Livre decolar, 90, 6303. Braço, Rolim. Opa. É 224, livre pouso, 120 graus, 109. 24.